Senhor Negra, quero-lhe agradecer muito a entrevista que nos deu e perguntar-lhe já agora se por acaso leu a carta a um amigo que foi para o governo, que o novo ministro da Saúde, Correia de Campos, seu amigo, publicou, justamente quando foi em digitais, em que ele dá a si próprio, no fundo, várias sugestões para o exercício da sua função, muito curiosas, nomeadamente não deixar crescer a administração central, são avisos que ele faz a si próprio. Nunca, não considerar que perde tempo a ler ou estudar, andar em transportes públicos sempre que possível e também, finalmente, o décimo conselho é, finalmente, deixa que te recomende que não mudes de comportamento. O nosso amigo comum, com grande experiência de liderança política, costuma dividir os seus amigos, quando vão para o governo, entre os que mudam e os que não mudam. Eu gostava de perguntar, o senhor mudou ou não mudou? Muitos dos seus amigos queixam-se que o senhor já não tem tempo para conversar com eles. Vamos lá ver, tenho muito menos tempo do que tinha. Mas se falar com as pessoas que são minhas amigas, penso que elas reconhecerão que o meu, que as minhas regras de comportamento e os meus códigos éticos de comportamento, honestamente, tanto quanto eu possa medir, não mudaram. O poder não isola. E todos os dias de manhã, uma preocupação fundamental que tenho é a de ter consciência de que o poder seduz, de que o poder Isola? isola, até corrompe, e sempre tive um cuidado, foi rodear-me de pessoas que me saibam dizer não. Se verificar quem são os meus colaboradores, e se lhes perguntar, verificará que eu nunca favoreci os colaboradores que me diziam que sim, e sempre favoreci os colaboradores que me diziam que não. Porque esses são aqueles que me ajudam. Sr. Engenheiro António Guterres, muito obrigado por esta entrevista. Senhores telespectadores, muito boa noite. Muito obrigado, muito obrigado.